Eu confesso, assumo tudo que eu fiz. Ha! Me tranca na prisão, mas comigo não. Comigo ninguém pode, eu sou tipo assombração. Me joga no caixão, me chama de ladrão. A minha vingança é uma herança que não tem perdão. Na terra que eu não presto, nunca vi ninguém ficar rico sendo honesto. A forma mais fácil de chegar no cemitério, pessoas marchando contra o novo império. Bate o martelo, filme de terror. Várias desgraças acontecendo, planeta girando, nosso povo no veneno. Os fatos do fator, os fatos consumidos nunca me causaram dor. Não acredito na palavra do pastor. Se o mendigo me falasse, eu daria mais valor. Pra quem desacreditou, te afetou, te acertou. Cacete é o setor. Viu os que vem de longe, nunca se tira o fedor do rancor, do vapor. Vive todo dia como se fosse o último dia. Jogue seus cabelos, Medusa, não induza a má fé. E que a próxima viúva não seja minha mulher. Jogue seus cabelos, Medusa, não induza a má fé. E que a próxima viúva não seja minha mulher. Dízimo mais atrasado que as minhas contas. Espero que Deus guarde meu lugar por lá. Se não abrir as portas pra mim, vou pular. E por favor, não entenda isso como afronta. Me dizem bota a cara e curta, que a vida tá curta e cara. Mas tempo é dinheiro e o tempo não para. Para Falcanta, ainda mais de madrugada. Por causa dela plata, plata, no que te agrada. E o meu pensamento em notas. Dizem que eu sou solitário por não acreditar no amor. Mas o dinheiro sei que volta quando vai. Muitas vezes demora, mas eu tenho minhas manobras. Não me encare e depois vire as costas. Vão me chamar de covarde, vamos por parte. Se tu tem disposição, então me mostra. Do contrário, só quero animar o baile aí. Então me passa a visão de toda a situação. Que eu não vou conseguir dormir sem completar a missão. Então passa a visão de toda a situação. Que eu não vou conseguir dormir sem completar a missão. Jogue seus cabelos, Medusa, não induza a má fé. E que a próxima viúva não seja minha mulher. Jogue seus cabelos, Medusa, não induza a má fé. E a próxima viúva não seja minha mulher. Quem foi que disse que a vida é fácil? 2000 anos depois e nem saímos do prefácio. O senhor do engenho de terno e gravata marcha em rumo ao nada, juntos ao estala da chibata. E quanto mais eu falo, menos coisa eu faço. E quanto mais eu gasto, menos lucro eu vejo. A vida é igual o poço dos desejos, man. Quanto mais grana cê joga, mais chance seu sonho tem. Nem vem com essa, Deus lhe pague, Deus te salve. Me guarda, me dispõe, espero que nunca me falte. Jardim do Éden, nem todos vão usufruir. Fizeram as regras do jogo e disseram se pode aí. Alava meu coliseu, só guerras de hebreus, cristãos e ateus. Os lucros da guerra não são só seus. Nem Deus, nem Zeus, na era de Hades. Tudo que resta vai pelos ares. Pitágoras e essa merda de hipotenusa. Eu não sei como se faz, muito menos pra que se usa. Sabedoria de quem reclama, mas nunca usa. Se ainda olho por olho, ninguém destrona a Medusa, então. Jogue seus cabelos, Medusa, não induza a má fé. E que a próxima viúva não seja minha mulher. Jogue seus cabelos, Medusa, não induza a má fé. E que a próxima viúva não seja minha mulher. Três da madruga, ele o breu, vixe, não voltou pra casa e o seu policial. O que que aconteceu? O cara era ligado, o pai tá preocupado. Filho único que entra na viatura algemado. E lá se vai mais um julgado, em qual lei? Testado em qual fé?